1229, chegando em Recife, em 2835, de Martinho, 2531. Call me ready for departure, NH1011. 251 clear to line up, intake off on A10, wind 100 degrees, 202 knots. de rota do plano de voo, nível 380. Saída Tango 1, transição ótima. Decola 10, primeira curva à direita. Aciona 5466, controle 120, decimal 8. Alfa Romeo Oscar Delta. Valeu. observar o espaço 9, sem o controle, 120.8. Houston 2835, zona 2, sistema. Bahia Alfa, Juliette, Batista, Paulo, Lima, Mike, reporte na Quebec, cuidando para o Batista. Thank you. Controle 120 decimal, já. Yeah, that's much more difficult.